Do Brasil. Cidade do Reggae. Cidade do Reggae. Carry my name abroad. In a your tenement yard. Too much fuss, Tá todo mundo ligado. Caminho. Cidade FM Net. Too much fuss, Cidade do Reggae. No comando, Trancélio Pedra. E a sequência mais venenosa do Brasil. My dad. Reggae don't bob any passy-fassy. Politiki mani, politiki colombare. Mwanye farati, politiki colombare. Nette police, politique mani, politique colombare, mani sabati, politique colombare. Obi febi, oti fesini, obi tanobi, obi jambasini. Vive le président, abat le président. Vive le général, abat le général. Obeye bon la mogo ke leneda, obeye bon la tche ke leneda. Politique mani. Politique colombare, mwanye farati, politique colombare. Obetere fo ki la yere sans fe, katere fo ki la jidi. Obetere fo ki la yere sans fe. Fuck il a gigi obetere fuck catere fuck catere fuck il a yere sans fe catere fuck il a gigi. Obetere fo, catere fo, catere fo, la yerre sans fe, catere Muito bem, Alfa Blondi, Politic, bacana, muita pedra bonita, hein? E o som da Jamaica rola por aqui, daqui a pouquinho tem a galera da Casa da Música ao vivo aqui comigo, hein? Isso, batendo aquele velho papo pra você. Isso, não deram pros caras vieram aí na segunda-feira, porque estavam viajando, né? Mas já estão de volta e aí vem, né? Me ligaram e vieram, vamos bater um papo hoje nessa quarta-feira. Um programa exclusivo pra você. Ah, é o Cidade do Reggae aqui pelo som da Rádio Cidade FM Net. E o seguinte, as pedras rolando pra você aqui na íntegra com o apoio único e exclusivo da Casa da Costela, localizado ali na Avenida Presidente Metz, né? Em frente à Granja Sofia, em Timon. Lá você vai saborear uma ótima costela com sabor gaúcho, além do melhor frango assado da região, né? O self-serve é realmente sensacional ali à noite, além do melhor espetinho de toda a região. Então você de Timon e de outras localidades, passe na Casa da Costela. Chega da água na boca, né, DJ? Passe na Casa da Costela e deguste realmente aí um cardápio sensacional lá. Lá você vai ter a picanha, lá você vai ter o churrasco na brasa, o self-service mais maravilhoso que tem, aquela Marisabel de carneiro, enfim, são vários tipos de pratos que com certeza você pode degustar lá, né, com preços especiais. Então passe agora na Casa da Costela, localizada ali na Avenida Presidente Médici, em frente à Granja Sofia, bairro Formosa, em Timon. Legal? Passe por lá. Vou mandar um abraço especial para o nosso amigo Cláudio, Cláudio da Casa da Costela. Aquele abraço legal, isso mesmo. E também para Ana Vitória, tá com a gente também, conferindo a programação. No clima legal, o som da Jamaica, vamos agora a um pequeno intervalo. Na volta, a gente vai trazer muito mais para você, ligado aí na programação do Cidade. Participe com a gente. Nosso WhatsApp é o 99, que é o DDD 3118-8066, para você ir, entrar em conexão com as pedras aqui. A gente vai aí se cruzando até às 10 dessa noite, com muita pedra bonita aqui no Cidade do Reggae. Cidade do Reggae. Clima legal, hein? Tá todo mundo ligado. Beleza, mas Cidade FM Net. Mandando um abraço super especial aqui, nosso amigo, meu grande chegado, meu parceiro Grande Souza, ligado comigo em Teresina, lá no centro da cidade, né? Da Cidade Verde, isso mesmo. Teresina, ligado aí com o som do Cidade do Reggae. Valeu, Souza, um abraço. E a gente vai a um pequeno intervalo e na volta a gente traz muito mais pra você. Sai daí não, é rapidão, hein? Cidade do Reggae. E o melhor da Jamaica. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda com os seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa nova oferta. Você assina 350 mega e leva 500 mega com Globoplay incluso por apenas R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Isso mesmo, são 500 mega mais Globoplay por R$ 49,90 por mês no Multi. Ligue agora para 0800-720-1234. Vá até uma loja Claro ou acesse www.claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. WhatsApp da Cidade 99-3118-8066. WhatsApp. Cidade. O Colégio Múltiplo, campeão dos Jogos Escolares Timonenses 2023, já está com as matrículas abertas para o turno manhã, com turmas a partir do sexto ano ao ensino médio regular e EJA. Se o seu filho atrasou, venha recuperar no Colégio Múltiplo, fazendo duas séries no ano. E para você adulto trabalhador que abandonou os estudos por algum motivo, venha recuperar esse tempo perdido nas turmas de supletivo semipresencial aos sábados. Colégio Múltiplo, educar para autorrealizar. Informações 86-9812-9297. Rua Jamil de Miranda, Gedeon, 995 Parque Piauí, Timon. Eita, eita, eita, ai meu Deus do céu, e agora? O que foi, rapaz? O que foi? O que é que tá acontecendo? Levaram minha moto agora. Então bloqueia aí através do rastreador, cara. Vai lá, bloqueia. E não tem rastreador. Não faça igual a ele. Proteja o seu veículo contra roubos e furtos. Ligue agora mesmo para Piauí Rastreamento 086-3305-8313. Seu patrimônio protegido. Moto, carro passeio, picape, caminhões e outros veículos operando via satélite. Você acompanha tudo pelo celular. Traga seu veículo para Piauí Rastreamento, Avenida Petrônio Portela, 2052 Aeroporto Teresina. Rastreamento 24 horas é na Piauí Rastreamento. Cidade FM Net. Para o Eldorado Country Club, traga sua família. Sábado de 9 às 17 horas. E aos domingos e feriados, com músicas ao vivo a partir do meio-dia. E mais, segurança e estacionamento grátis. Informações no WhatsApp: 869-9479-6196. Falar com Itamara. E 99449-5640. Com Rejane. Eldorado Country Club espera por você. Metalúrgica Ferro Norte, seu parceiro forte. Aqui você encontra tudo em material para a sua serralheria. Solda, tubos de metalon, ferros para construções e serralheria, fechaduras, chapas, telas para concreto e alambrado, forros de PVC e telhas galvanizadas. Aceitamos todos os cartões Visa, Hipercard, Credit Shop, Mastercard e ConstruCard. Entregamos em domicílio. Avenida União 2586, Bairro Real Copagre. Fone 3225-1786. Informações no site www.mferronorte.com.br. Metalúrgica Ferro Norte, seu parceiro forte. Gente, Dona Deck, tô trazendo uma super dica de mãe pra você se dar bem. É a promoção Energia em Dia da Equatorial. Quem tá em dia com as contas de luz pode ganhar prêmios. Tem sorteio todo mês. É prêmio instantâneo, bônus na conta de luz e no final um prêmio de 25 mil reais. Te cadastre em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Vai logo, não me aborrece não. Equatorial, pelo futuro todo dia. Cidade FM Net. Primeiro. Primeiro. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Em música. É primeiro. Daqui pra sempre é só eu e tu. É primeiro lugar. Em novidades. E quando eu vou pro boteco, agora eu levo ela. Achei minha nega velha. E os grandes hits tocaram aqui primeiro. Me apaixonei por uma menina, tem 1,60 m e uma tatuagem do seu ex. Em informação, é a rádio que chega primeiro. Em prêmios, yeah! É você em primeiro lugar. Cidade, primeiro lugar no seu coração. Som da Jamaica você ouve aqui. Cidade do Reggae. Cidade do Reggae. Say when I'm ready, you must hold on steady. We're moving off at lightning speed, yeah. Take a seat. Cidade do Reggae. No comando, Francélio Pedro. E a sequência mais venenosa do Brasil. We don't need no commotion. Big ships sailing on the ocean. Oh, oh, oh. Say big ships sailing on the ocean. Big ships sailing on the ocean. Time when the sea gets rough, the wind is blowing and the fishes keep moving. What are you doing, Mr. Man? Sit down, hold on tight, get ready, cause we're sailing. Big ships sailing on the ocean. We don't need no commotion. Big ships sailing on the ocean. Get ready, cause we're moving. Big ships sailing on the ocean. Sailing on the ocean. Oh yeah. Say when I'm ready, you must hold on steady. We're moving off at lightning speed, yeah. Take a seat and just wait till I'm ready. I'm coming, hold on steady, cause big ships sailing on the ocean. We don't need no commotion. Big ships sailing on the ocean. We got to come over. Big ships sailing on the ocean. Whoa, whoa, whoa, whoa, yeah. Say we're sailing on the ocean. Yeah. Say there's a time when the sea gets rough, the wind is blowing and the fishes keep moving. What are you doing, Mr. Man? Sit down, hold on tight, get ready, cause we are sailing. Big ships sailing on the ocean. We don't need no commotion. Big ships sailing on the ocean. We got to come over. Big ships sailing on the ocean. Programa Cidade do Reggae. Cidade do Reggae. Produção e apresentação. DJ Francélio Pedra. Hold on to the one you love and be glad they're there. Cause this one is specially for lovers. I knew it from the start you would break my heart. No skill I had to play the single part. You wrap around your little bitty finger with your magic smile. You kept me hanging on a lover's cross a while. You put a spell on me. I got away, but there was nothing I could do to make you stay. I'm gonna miss you. All the love I feel for you. Nothing could make me change my point of view. Oh girl. Cidade do Reggae. Maybe I'm being foolish, cause I haven't heard you mention. Francélio Pepe e a sequência mais gloriosa do Brasil. Tá aí, Dona Mary. Qualidade total pra você aqui no Cidade. Cidade do Reggae. No comando, Francélio Pepe e a sequência mais venenosa do Brasil. Beleza, no clima legal por aqui, a gente já temos a presença aí da equipe de vinil Casa da Música. Daqui a pouquinho vamos bater um papo aí com essa galera aqui. Falar de reggae, né? A galera que tá participando aqui já pelo nosso WhatsApp. Alô, meu amigo Souza. Aí enviando aí as suas mensagens. O Souza é um cara que é inteirado, ele sempre participa aqui da programação. Ele encurralou aqui o Francisquinho aqui de um jeito mais bacana. É, gente boa demais, grande Souza, toda a galera aí do Centro de Teresina, galera também em todo o Brasil, curtindo aí a programação aqui do Cidade. Então, a gente manda ver aí a qualidade e as pedras do momento. Agora, 8 da noite e 40 minutos. Do Reggae. Vamos trazer agora uma pancada bonita dele mesmo, do cantor Idi Amin. Bacana, muito som. Essa música é uma viagem e tu curte ela aqui enquanto a galera se prepara aqui, ligando aqui as picapes aqui, realmente mix tudo para daqui a pouquinho dar um show de sequência, tocando direto aí da ponta da agulha, as pedras rolando por aqui. Isso até às 10. Comando total, Francélio Pedra. As melhores sequências. Na primeira do seu rádio. Cidade do Reggae. No comando, Francélio Pedra. E a sequência mais venenosa do Brasil. Brasil. Cidade do Reggae. Rasta spreading this message. Oh. Rasta charging all our Jaja signs and wonders. We heard the heavens declare Jaja signs and wonders. Mankind know yourself in a desert time. Against man, world power struggles, man loving man and woman liberations, father fight against his son, mothers against her daughters, rape, killing, molesting children, what a tribulation. Oh, Jah such a warning. Rasta spreading his message. Oh, Rasta chanting all our Jaja signs and wonders. Out of the mouths of babes and sucklings, bad language is speaking. No behavior from the elders, wars, rumors of wars, children fighting with weapons, family separations, husband and wife seeking divorce. What are we thinking? Lots of signs and wonders in the world. Joy's not a música não para. Rasta charging all our Jaja signs and wonders. It's been a long time, Rasta tell them, mankind know yourself, sow your seeds and multiply. Everything is good to eat. It's not what swallow that hurts the heart. Children have no respect, parents without discipline, church and state confrontation. What a tribulation. Jaja warnings, Rasta spreading this message. Muito bom, qualidade total aí, Idi Amém, qualidade total, é muita pedra, uma viagem legal aqui no Cidade do Reggae. Cidade do Reggae. Eu moro no comando Francélio Pedra e a gente vai viajando, trazendo muito mais. Vamos trazer agora uma do Peter Brothers, legal? É, Rastafari, muita pancada, essa música é bonita e você curte aqui com a gente na sequência. Cidade do Reggae e o melhor da Jamaica. Cidade do Reggae. Of his children. of his children. In the heart of his children. In the heart of his children. Rastafari, live it and reign it. In the heart of his children. In the heart of his children. And he will guide I. Yes, he will guide I. I and I and I and I. In every tradition that we made. Down here in Babylon. Som da Jamaica você ouve aqui. Cidade do Reggae. Tá aí a banda americana e o B40 Cherry, bacana essa música, bonita, hein? Viagem total pra você. Vamos agora falar aí exatamente de internet que dá, tem qualidade, isso é pra você que joga games, pra você aí que baixa vídeos, né? Pra você que gosta daquelas dancinhas do TikTok, você que assiste muitos vídeos aí no YouTube, então é o seguinte, pra você também que grava aí vários vídeos e precisa de uma internet potente de qualidade. Legal, a gente vai falar aí da Claro, isso mesmo, e a Claro é fibra, é parceira da nossa rádio e tem uma super promoção para você, nosso ouvinte. Atenção, anota aí, você vai enviar uma mensagem agora mesmo, já estamos esperando aí, né? Nosso ponto está dizendo aí, já tem mais ou menos 15 a 20 pessoas já ligando, hora dessa, nessa hora. Muito melhor. É isso mesmo, olha só. Novina, você vai ligar agora mesmo, você vai mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 99985502121 dizendo, eu ouço a Rádio Cidade FM Net e quero assinar a Claro Fibra. Assinando aí a Claro Fibra, 500 megas por apenas R$ 59,90 nos três primeiros meses e você ganha aí um brinde exclusivo. Tá esperando o quê? Vem para Claro Fibra Timon, legal? Beleza, então olha só, tem novidades para você, tem novidades para você que vai viajar para o Pará ou mesmo para o Mato Grosso. Com a Ouro e Prata, agora você pode viajar aqui de Timon para Marabá, Altamira, Santarém, Itaituba, São Félix do Xingu, Redenção, Vila Rica, Confresa, Ribeirão e Cascanheira, com todo o conforto e segurança que só a Ouro e Prata pode oferecer. E sabe o que é melhor? Com a Ouro e Prata, você viaja 100% conectada com a OP Conecta, a internet via satélite da Ouro e Prata. E você pode parcelar suas compras em até 10 vezes sem juros. Embarque nessa. Compre aí a sua passagem na rodoviária mais próxima ou no site ouroeprata.com. Ouro e Prata, tudo para você. Chega bem. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente vem batendo papo legal aí com a galera da Casa da Música. Os caras realmente estourados, teve esse final de semana em São Luís aí, né? Na praia da Ponta da Areia, tocando realmente a sequência diretamente do vinil, pra galera realmente sentir o peso que a galera daquele Timão faz aí, realmente estraçalha, né? Pisa por cima, onde quer que vá, né, meu amigo? Cidade do Reggae. Beleza, do clima legal? Vamos aí, dá tempo de tocar mais uma, dá tempo? Isso, dá tempo de tocar mais uma aí pra você curtir. Ah, não, DJ, aqui vamos para o intervalo e aí na volta a gente vem batendo um papo legal. Mas antes aqui, vou mandar um alô especial, tem gente tá, mandando aqui um alô especial para o grande Netinho, tá ligado com a gente aí, daqui a pouquinho também vai mandar aquele alô bacana, já tem mensagem dele aqui ao vivo, daqui a pouquinho também o nosso amigo, o grande Alessandro, lá em Goiânia, galera de Goiânia sempre participando com a gente aqui, e participando de peso, aqui as pedras rolam para você até às 10, o comando Francélio Pedra, e a gente vai aí tocando reggae de qualidade para você. Do Reggae, no comando, Trancélio Pedra e a sequência mais venenosa do Brasil. Isso mesmo, eu tô hoje com a presença do grande Ricardo e também do Fabiano. Daqui a pouquinho hoje a gente vai trocar uma ideia e falar de reggae, conhecer mais um pouco aí dessa galera que vem aí há bastante tempo, né, no ramo do reggae e também, né, colocando o reggae aí na frente, porque hoje o reggae na cidade de Timon já é um sucesso, né? Ficou mais legal ainda depois que essa galera realmente começou aí essa trajetória tocando. Antigamente era na fita, né? Da fita, passou pro CD, do CD pro DVD, do DVD foi pro disquete, aí a galera vai renovando e sempre guardando, comprando o disco e guardando ali. Mas daqui a pouquinho a gente vai entrar em detalhes aí com essa turma, eles vão explicar melhor realmente da década de ir pra cá, que esses caras são mesmo das antigas, de 90, 80, os caras são conhecedor do reggae. Daqui a pouquinho você vai ficar por dentro aí realmente da história realmente desses caras, como foi que surgiu aí a equipe Casa da Música. Vamos ao intervalo, hein? Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda com os seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa nova oferta. Você assina 350 mega e leva 500 mega com Globoplay incluso por apenas R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Isso mesmo, são 500 mega mais Globoplay por R$ 49,90 por mês no Multi. Ligue agora para 0800-720-1234. Vá até uma loja Claro ou acesse www.claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Férias de preços baixos, Casa e Sampaio. Venha pra Casa e Sampaio e garanta as melhores ofertas que só a Casa e Sampaio faz. Temos vários modelos de malas para fazer aquela viagem super especial. Aquele celular Samsung com uma memória de 128 GB por apenas R$ 899 à vista. Venha e aproveite as férias de preços baixos, Casa e Sampaio, onde o melhor custa menos. Mês de julho é mês de oferta na loja Irmãos Carvalho Motopeça. Confira, óleo Mutum 10W30, 5.000 km, R$ 34,90. Óleo Mobil Preto 20W50, R$ 24,99. Capa branco, emborrachada Honda 3D, R$ 25. Pneu 80-100, aro 14, Bis Pop, R$ 149,90. Pneu 90-90/19, dianteiro Bros Ronaldi, R$ 299,90. Kit transmissão B125 e Pop Vucambo, R$ 45. Kit transmissão Titan 150 Vucambo, R$ 59,90. Mês de julho é mês de oferta na loja Irmãos Carvalho Motopeça. Corra e confira. Avenida Presidente Médici, próximo ao semáforo da Formosa, em Timon. Cidade FM Net. Eu não desligo nunca. Você quer saborear um churrasco com um sabor gaúcho? Aquela costela suculenta e sem falar no melhor frango da cidade? Você só encontra na Casa da Costela. Cardápio diferente a cada dia. E no almoço você se serve à vontade. No lanche ou no jantar, temos o delicioso churrasco na chapa. E à noite, o tradicional espetinho. Casa da Costela. O delivery mais rápido de Timon. 869-8820-8377. Casa da Costela. Avenida Presidente Médici. Em frente à Granja Sofia, em Timon. Espetinho bom da Casa da Costela. Eita, eita, eita. Ai, meu Deus do céu, e agora? O que foi, rapaz? O que foi? O que é que tá acontecendo? Levaram minha moto agora. Então bloqueia aí através do rastreador, cara. Vai lá, bloqueia. E não tem rastreador. Não faça igual a ele. Proteja seu veículo contra roubos e furtos. Ligue agora mesmo para Piauí Rastreamento. 086-3305-8313. Seu patrimônio protegido. Moto, carro passeio, picape, caminhões e outros veículos. Operando via satélite. Você acompanha tudo pelo celular. Traga seu veículo para Piauí Rastreamento. Avenida Petrônio Portela, 2052 Aeroporto Teresina. Rastreamento 24 horas é na Piauí Rastreamento. Siga a cidade no Instagram, arroba Cidade FM Net. Cidade FM Net. A Águas de Timon celebra 9 anos de uma história cheia de transformações. Com o avanço do saneamento básico, Timon se desenvolve cada vez mais. Falta de água é coisa do passado. Toda a zona urbana da cidade tem água tratada e regular nas torneiras de casa. E seguimos avançando em coleta e tratamento de esgoto, com serviço já disponível para mais de 40% da população. Águas de Timon, 9 anos, construindo um saneamento que dá orgulho. Gente, Dona Deck, tô trazendo uma super dica de mãe pra você se dar bem. É a promoção Energia em Dia da Equatorial. Quem tá em dia com as contas de luz pode ganhar prêmio. Tem sorteio todo mês. É prêmio instantâneo, bônus na conta de luz e no final um prêmio de 25 mil reais. Te cadastre em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Vai logo, não me aborrece não. Equatorial, pelo futuro todo dia. Cidade FM Net. A minha rádio é declarada a campeã absoluta em audiência. Campeã. A rádio que todo mundo escolheu. Eu larguei dela por causa você dessa. Que sobe na picape, desce na maldade, a galera fala que não presta. A rádio que eu amo. Todo mundo escolheu. É a sopa que eu freava, tá um palmo e meio acima do joelho. Somos a rádio das melhores músicas. Dos melhores ouvintes. Ela virou uma dessas mais gostosas da festa. Sempre ligada. A campeã. Em todos os lugares. Em casa, no meu carro, no meu trabalho, em todo lugar. Cidade. A sua rádio. Cidade do Reggae. No comando, Trancélio Pedra. E a sequência, mais venenosa, do Brasil. A melhor sequência jamaicana. Cidade do Reggae. Cidade do Egg. No comando, Trancélio Pedra. E a sequência mais venenosa do Brasil. Muito bem, de volta aí com Cidade do Reggae dessa quarta-feira. E a gente vem aí virando mais uma hora aqui pelo Som da Melhor, 105,7, exatamente a nossa sintonia. E para você que está curtindo através do nosso aplicativo, muito obrigado, uma ótima noite. A gente vai até às 10, tocando o melhor do reggae para você. As canções jamaicanas passando por aqui, a gente faz aí a diferença para você, exatamente, quer ajudar a participar com a gente. Então é fácil, nosso WhatsApp já está liberado aí para você mandar aí o seu recado, né, a sua mensagem de voz, o texto que a gente realmente coloca no ar aqui para você se ouvir, legal? É 99, que é o DDD 3118 8066. Esse é o nosso WhatsApp, esse é o Cidade do Reggae. Por aqui, a gente já tem aí a presença dos nossos amigos aqui, né? Rapaziada aqui, a galera da Casa da Alma. Até que enfim, rapaziada, apareceram, né? A gente só a Diana aqui, a galera perguntando aqui. Rapaz, cadê os caras? Vem, eles vêm, uma hora eles vêm. Legal? Então hoje, estão por aqui hoje, nessa quarta-feira, né? A gente faz aqui o reggae do vinil. É na segunda-feira, mas a segunda-feira é cansativa para um bocado de gente, né? Ricardo aí te tomando umas duas. Uma bacana, mas tudo firmeza. Vamos aqui batendo ideia com esses caras. É, beleza? Dá um alô bacana aí, Ricardo. Aí. E aí, Facelo, boa noite a toda a turma que está nos ouvindo aqui hoje. Beleza, tá aí, grande Ricardo, boa noite. Boa noite, meu amigo Fabiano. Boa noite a todos os ouvintes aí da FE. Cidade FM Net. Cidade FM Net. Dá um alô também pro grande brother França. Está em Pix aí. França está em Pix, curtindo a programação aí, né? Da RBS. Beleza. Tá ligado com a gente, né? Primeiro, eu quero agradecer aqui a presença de vocês dois aqui. A equipe no verão é muita gente, né? A galera. E penso, vocês são em quantos, a equipe? São quatro. São em quatro, é, né? Isso. São em quatro. Dá o nome da rapaziada. É o Reginaldo Serraleiro, eu e o Fabiano. Serraleiro, são quatro integrantes aí dessa equipe Casa da Música. Primeira mão aqui, desejar aí agradecer a presença de vocês, né? Por ter comparecido, vindo aqui, ter aceitado o convite aqui do Cidade do Reggae, pra gente bater aqui uma ideia, um papo legal sobre... principalmente aqui sobre o reggae aqui em nossa cidade, né? Sabendo que a cidade de Timon é uma cidade que cresceu muito aqui nesse aspecto do reggae, né? Daqui a pouco então também a gente vai falar da associação, né? Galera, não sei se vocês participam dessa associação que existe aqui em Timon. Daqui a pouco a gente bate um papo também falando sobre ela. Mas enfim, quero saber primeiramente como foi que surgiu esse nome Casa da Música e quem foi o criador. Rapaz, é até uma história interessante, sabe? Porque, assim, tudo se vem no final dos anos 90, porque a gente curtimos a década de 90 todinha da Santeria Time Sons, sabe como é a sequência que era naquele tempo, né? Só bolachinha, do vinil, aquelas músicas do vinil tocadas na fita, no disquete. Onde entra anos 2000, você sabe que você também é das antigas, que começou a entrar aquelas músicas eletrônicas. Começaram a surgir aquelas músicas eletrônicas nos bailes. E os DJs foram se adaptando, né? E foram deixando de tocar mais as músicas do vinil, as músicas do roots, para começar a tocar as músicas mais modernas, batida moderna. E começou também o Maranhão produzir muita música, né? As músicas eletrônicas produzindo no Maranhão. Aí a gente, que era lá no começo dos anos 90, a gente sentia falta dos roots e tal. Aí nós resolvemos fazer uma brincadeira lá na porta de casa mesmo, tocando aquelas músicas que a gente gostava. E começamos a convidar a galera para ir participar, sempre levando um DJ, colecionador que tinha mais arquivo do que a gente. E a brincadeira pegou tanto que todo sábado virou um ponto de encontro de colecionadores e DJ lá na nossa residência. Por conta disso, que tocava muita música diferente, que a gente não tinha curtido em salão, aí nós batizamos o local lá na nossa residência de Casa da Música. E o nome pegou. Não pegou, né? Tá, então essa aí é a origem, né? Uhum. A origem aí da Casa da Música. Para você ver que é, né, com uma simples brincadeira, né, sai uma coisa bem legal. Então, outra pergunta a gente quer fazer aqui, né, você respondeu essa aí, realmente bem legal. E o seguinte, o reggae hoje está na veia da Casa da Música, né? São colecionadores, são quatro, você, o Fabiano Serraleiro e o nome do outro aqui. O Reginaldo. São os caras que são colecionadores, estão colecionando música, discos, enfim. E a pergunta que eu quero fazer a vocês aqui é o seguinte, a equipe hoje, nesse momento, são os quatro, vocês não tem aquela disputa entre assim, os caras, não, eu tenho uma música melhor do que o outro, não, então todo mundo é da paz, todo mundo é igual lá, todo mundo, se um dizer uma coisa, o outro concorda, não tem aquele... Olha, nós tem assim, uma combinação. Quando um compra um disco, geralmente a gente não repete, não compra o mesmo disco que já está no arquivo dele. A gente tenta comprar outro, para não ficar uma coisa muito repetida. Repetitiva, é, né? É, repetitiva. Tá certo. Vou falar aqui com o meu amigo Fabiano, tá muito quietinho aqui. Fabiano. Fabiano aqui, quando tá tocando, rapaz, é animado. Ele tá quieto. Não, ainda tá indo embora. É, ultimamente tiveram em São Luís, Flamengo. Fala um pouquinho, né, dessa viagem aí que vocês tiveram na ilha. Eu te mandei esse final de semana passado. Mas é um convite, né? Uma instrução de uma amiga da gente aí que sempre faz. E aí já virou aquela coisa de tradição, né? A gente foi uma vez, brincadeira, e aí já o pessoal já lá em São Luís já fica esperando. Todos os anos, né? A gente fazer a reunião das equipes e a gente se reúne lá no bar e faz a mistura. A mistura, né? Beleza. Ricardo, é o seguinte, hoje o acervo da Casa da Música é grande, né? Hoje o acervo, hoje vocês contam, hoje na entrevista passada que eu fiz com o Francisquinho, ele disse que não tem quase nem soma dos discos que ele tem, de disco compacto no 12, entendeu? E aí você também diga aí para o Massa Regueira aí, realmente assim, rapaz, o meu acervo, não pode dizer totalmente quantos tem, mas deu mais ou menos uma base, né? Por incrível que pareça, eu nunca contei. Só vou comprando disco que... Igual a gente tocando. Estocando, eu nunca contei. Mas o quarto é grande, tem demais. Não, mas dentro do guarda-roupa tem um bocado de disco que faz tempo que eu peguei. Tá lá guardado. Beleza. Assim, vamos tocar aqui uma pedra agora e daqui a pouco a gente volta tocando mais uma ideia aí pra galera. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos lá. Pode? Pode, vamos lá. Cidade do Reggae. Cidade do Reggae. Do Reggae. Do Reggae. Do Reggae. Produção e apresentação. E apresentação. E apresentação. E apresentação. DJ Francélio Pedra. Francélio Pedra. Pedra. Pedra. Você está ouvindo Cidade FM Net. Tá todo mundo ligado. Na melhor. Cidade FM Net. A Cidade FM Net. Toca tudo! Tudo que você gosta de ouvir. E muito mais! Cidade FM Net. That's it. Cidade do Reggae. Cidade do Reggae. As melhores sequências. Na primeira do seu rádio. Cidade do Reggae. No comando, Francélio Pepe. E a sequência mais venenosa do Brasil. Muito bem. Aí você conferiu duas lindas canções, tocadas diretamente do vinil, aí no comando da sequência, Casa da Música. E a galera realmente curtindo de boa na qualidade hoje por aqui. Realmente, dois feras aí, realmente fazendo aí a diferença. Tocando realmente aqui diretaço do vinil. Vamos aqui trocar mais uma ideia, falando aqui mais um pouco aqui com o Ricardo, também com o nosso amigo Fabiano, né? Tá ligado aqui com a gente, tá conferindo aqui, e também a galera que tá em casa, quiser mandar uma mensagem aí, tem duas ali, né? Grande Netinho já tá mandando as perguntas dele, já a gente vai dar uma olhada ali, mas antes aqui, vamos, fala um pouco aí, Ricardo, aí, sabendo que vocês têm um ponte aí, vocês, assim, a Casa da Música já tem uma sede própria mesmo, uma sede própria, assim, meio pros finais de semana, tem aquela resinha bacana pra galera, convida a turma, né? E a galera que gosta de curtir um reggae do vinil, tem muita gente que não conhece. Aqui em Timon, só conhece mesmo, às vezes só conhece mesmo, às vezes só conhece meio ali o bar do Zé Wellington, a galera, ela diz, pode ter um ponte bom em Timon, mas a galera realmente fala muito lá no bar do Seu Marcelo, né? Fala um pouco aí desse bar do Seu Marcelo lá. Rapaz, o bar do Seu Marcelo até começou assim, porque nós fazíamos nossa resenha lá no quintal lá de casa. Nós tínhamos tipo um bar no quintal de casa, só tocava vinil. Foi até, se eu não me engano, até 2009, por aí. Até 2009, aí nós resolvemos encerrar a brincadeira lá, né? Por conta também que tinha uns vizinhos lá que se incomodavam. Sempre se incomodavam, né? Aí a gente resolvemos encerrar lá o movimento lá. Aí, Tom Kleber, que também é colecionador, ele é genro do Seu Marcelo. Aí a gente ia pra casa do Tom Kleber, levava os discos, toca disco, ficava ouvindo os discos lá e pegando a cerveja no bar do Seu Marcelo, que nesse tempo ele não realizava, né? Não fazia reggae lá. Ele viu, achou interessante que chegava muita gente, então, e o espaço da casa do Tom Kleber era pequeno. Aí ele resolveu, disse, não, vou fazer uma área aqui no meu quintal, ajeitar e vou trazer a resenha de vocês pra dentro do meu quintal. Aí ele reformou o quintal dele, aí começamos a brincadeira lá. Aí pronto, e hoje virou ponte, né? Pegou, o Bárcio Marcelo pegou. E hoje é ponte, né? Que com certeza já vieram, pelo meu conhecimento, que já veio grandes atrações aí, inclusivamente teve um cantor de fora aí. O Ronnie Boy participou. O Ronnie Boy também participou dessa resinha, né? Ronnie Green já participou, tá certo. E também falar aqui um pouco aqui com o nosso amigo Fabiano. Fabiano, eu quero também te perguntar aqui, uma vez que surgiu a paixão do reggae, tá certo? como foi que virou essa paixão. Eu me apaixonei pelo reggae. Quero que você explique um pouquinho de onde foi que surgiu essa vontade de você colecionar disco e tocar pra galera. Olha, em 1991... A década de 90 não, também, né? O meu irmão, ele sempre mais velho do que eu, ele tinha um gravadorzinho, né? E começava a botar as reggae. Original reggae, essas... Já botava aquelas músicas já? Eu sempre ouvindo ele tocar aquilo ali, ele não teve como, ele foi me apaixonando e... Rapaz, é muito bom, né? É muito bom, assim, ter um irmão que ele segue o meu irmão, eu gosto, fui pro lado do reggae. Aí, quem já foi gostar do reggae já foi a minha irmã mais nova, que hoje já mora no céu. E o meu irmão, que eu queria que fosse, né, me acompanhar nas festas e tudo, gosta de swingueira. Aí não dá certo. Pode continuar, Fabiano. Aí ele, ouvindo música ali e tudo, ele resolveu montar um som. Uma caixinha daquelas pequenininhas. E aí foi criando aquela vontade de fazer festa. Aí eu olhando para ele, ele foi fazer uma festa numa casa, acho que na época era aquela coisa de pendurar as caixas na... Esvaziava a casa toda e colocava as caixas na sala. Chamado bingo dançante naquele tempo. Isso, bingo dançante. E aí, mas só que eu ainda não tocava, só amando. Aí foi passando uns 2-3 anos, aí ele disse, rapaz, eu vou montar o som e tu vai tocar. Aí sei que aí começou, já gostava, né? E vendo ele fazendo aquilo, aí foi que me apaixonei mais, aí veio aquela paixão e veio a vontade, né? Virou DJ, virou colecionador. E hoje tá aí, né, Fabiano? Sempre tocando música pancada, música bonita, porque hoje em dia não é só você colecionar disso, né? Você tem que saber a manha que o regueiro hoje, o regueiro é muito assim, ele chega numa festa, ele quer ouvir aquela música, pai, eu vou curtir aquela equipe, porque ele tem música tal, porque assim, hoje você tem que fazer a diferença, tem a música para o regueiro e tem a música para o colecionador, né? Tem a música para o colecionador. Então, no meio, é que nem eu, quando os caras estão no digital. A gente tem as músicas, tem a música para o regueiro do salão e tem a música para uma hora de um pega-pega. Já tem aquela música realmente para estar ali. Se o cara é a famosa carta na manga, né? Saber diferenciar, beleza? E com isso a Casa da Música acontece com vocês dessa forma? Sim, né? Sempre acontece, porque sabe que de qualquer modo o regueiro ele é exigente. É. E como você falou, tem deles que, por mais que você colecione, mas aquela coisa, cada um faz a sua sequência. Aí aparecem os seguidores, né? E não tem como, o cara fica esperando aquele isso. Momento de você e tocar. E você se identifica, tem até colecionador que às vezes nem coloca, pô, aquela música se identifica mais com um DJ assim, aí prefere ficar. Reservar e deixar o espaço para aquele DJ tocar. Beleza, e hoje a Casa da Música cresceu muito, né? Porque hoje, cita alguns dos locais mais distantes que você já sai daqui de Timon para fazer o show, a gente fala assim, um show, né? Porque para mim, o cara que toca direto do vinil, ele dá um show, porque tem a troca de disco, tem que saber a hora certa de botar a música, voltar, e o cara tem que ser um cara inteirado, tá certo? Então a gente vê, repara, e vê que tem muito cara aqui em Timon realmente que é inteirado na hora dessa transação. E a Casa da Música é uma, né? Então, eu queria que você também dissesse, faz um pouco aqui. Não, a gente já tocou, a gente já saiu daqui de Timon, já fomos para outros estados. Eu quero saber qual foi o primeiro estado que você já saiu daqui de Timon. A primeira vez que nós saímos de Timon foi Floriano. Floriano, fomos, né? Participar duas vezes em Floriano. Foi até junto com o Francisco Impera, lá, com os meninos lá do disco lá de Floriano. Depois nós, aqui em Terezinha, Serancaci, Caxias, e uma vez lá em São Luís também, igual o Fabiano foi agora, mas foi um ano passado. Em São Luís, né? Tocar lá no bar, lá na Ponta da Areia. Beleza, então, para você ver a imensidão que o reggae hoje, o que é que o reggae hoje, eu quero saber de vocês dois aí, o que é que o reggae representa aí na vida de vocês dois? Rapaz, para mim é tudo de bom, né? Porque assim, quando chega o final de semana... Aí a gente tá já no clima de tocar reggae, eu penso em reggae, chegou sábado e domingo, é só reggae na mente, já. Só paixão, né? É. Paixão, se apaixona, né, pai? A canção não tem como, né? A canção é diferenciada e outra coisa, né? A música é diferente, né? É uma batida original, é uma batida realmente que foi criado na Jamaica, né? E com certeza hoje, né? No mundo todo hoje a gente vê, né? Os caras hoje cresceu muito, né? Hoje o toca-disco, né? Como a gente fala assim, hoje é a tocada do disco, do vinil na picape. Hoje a gente vê, você abre a internet hoje, você vê ali um cara com a picapezinha tocando o disco e a melodia você já sabe qual é. Tem muitos, eu sigo um cara aí do Canadá, e o cara toca muita música, muita pedra mesmo. Só mesmo é, eu encontrei, faz umas livezinhas, e é só mesmo música da hora mesmo, música pedra mesmo. Qualidade. Então é assim, hoje em dia a galera tem muita. Tem muito. Hoje em dia eu perguntei, né? Eu vou perguntar pra vocês. Hoje no Brasil ainda, imprensa disca ainda, você sabe informar? Rapaz, segundo informações, parece que no Rio de Janeiro, parece que eles reativaram. Reativaram, né? É, reativaram. Se eu não tô enganado, parece que no Rio de Janeiro. Hoje já reativaram, né? Imprensa disca, antigamente eu não imprensava mais, né? É. Eu acredito que ainda vai. Ainda... aumentar mais, digamos. Porque assim, o mercado é mundial. Aí as pessoas vão se apaixonando mais pelo disco, vão se interessando, é cada vez. Quem pensa que ele vai subir, já era. Isso aí é carta fora do baralho. É assim. Às vezes é só crescer. Só crescer mais, né? Eu ouvi um programa, né, falando, foi uma reportagem no jornal, que cada ano que passa, a venda de disco aumenta cada vez mais. Não chega a competir com as outras mídias, né, mas para uma mídia que estava quase extinta, todos os anos a tendência é crescendo mais, né. Essa forma é muito legal, então a gente tem que agradecer bastante. Agora eu quero que você me fale um pouco aí, eu sei que vocês não fazem parte dessa associação que tem aqui em Timon, né? Vocês fazem parte ou não? Não, a nossa equipe no momento ela não, porque assim, a associação que tá tendo agora, que é gerenciada pelo Francisquim, ele me convidou para participar. Eu até fui sincero com ele, eu disse, Francisquim, a agenda da equipe não permite a gente estar 100% junto com a associação. Focado, né? Focado com a associação. Aí ele disse que a pessoa tinha que estar. Eu digo, não, porque nós temos uma agenda extensa. Vai ter evento da associação que vai bater contra a nossa agenda. Não tem como a gente participar. Aí a gente resolveu ficar fora. Ficar neutro, né? Mas a gente dá um apoio para ele, que está incentivando o reggae. Tudo que incentiva o reggae é exatamente. É, eu queria também saber de vocês essa iniciativa que teve agora, né? Que o reggae hoje em Timon está legalizado, assim, pelo governo. A gente diz assim, pelo governo, porque... teve uma campanha aí, né, de alguns amigos que esteve aí realmente para baixo, que teve essa ideia de fazer, legalizar o reggae aqui na cidade. Porque o reggae aqui, todo o pessoal que dizia assim, rapaz, o reggae aqui em Timon não vai para frente, porque não tem mais uma pessoa para estar incentivando, empurrando mais, né, o reggae aqui nessa cidade. Então, como teve, né? Uns me falaram, não, porque hoje a associação é um meio político, mas ninguém pode afirmar isso. Como eu fiz uma pergunta aqui para o Francisco, ele disse que não é. Hoje a associação é voltada mesmo para o regueiro. Então, queria saber de vocês aí qual é a opinião que você tem aí sobre essa associação. E também queria saber um pouco de você. Se o correto é dessa associação realmente aí, se for trabalhar realmente, porque tem que trabalhar para o regueiro. Na minha opinião, fazendo, incentivando, levando as coisas, como a gente, né, que você também conhece, a gente que é DJ, que está por trás dos bastidores, sabe como é que funciona a organização, tem só a crescer, né, porque com a associação, ele o reggae expande mais e diminui um pouco o preconceito, porque já está vendo que é uma coisa organizada, né? É, exatamente. Pois é isso aí. A gente já volta aqui trocando mais uma ideia com essa rapaziada. Agora a gente vai a um pequeno intervalo

Olha só, presta atenção aí nessa super promoção, viu? Você vai enviar uma mensagem agora ao WhatsApp 999-8550-2121, dizendo: eu ouço a rádio Cidade FM Net e quero assinar a Claro Fibra. Assinando aí a Claro Fibra, 500 megas por apenas R$ 59,90, nos três primeiros meses você ganha um brinde exclusivo. Tá esperando o quê? Vem pra Claro Fibra Timor. Agora também temos uma novidade. Agora para você que vai viajar aí para o Mato Grosso e também para o Pará, agora você pode, viu? Com a Ouro e Prata, agora você vai viajar aqui de Timon para Marabá, Altamira, Santarém, Itaituba, São Félix do Xingu, Redenção, Vila Rica, Confresa, Ribeirão e Cascanheira, com conforto e segurança que só a Ouro e Prata pode oferecer. E sabe o que é melhor? Com a Ouro e Prata, você viaja 100% conectado aí com a OP Conecta, internet via satélite da Ouro e Prata. E você pode parcelar suas compras em até 10 vezes. Olha aí, tá barato demais. Aí parcele suas, vai fazer compras. Então você pode até parcelar aí até em 10 vezes. Então, vai lá, embarque nessa e compre aí a sua passagem na rodoviária mais próxima. Então no site ouroeprata.com. Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. Tá no ponto aí, Ricardo? Tá no ponto? Essa é a sequência, Ricardo, Casa da Música, Fabiano, por aqui hoje no Cidade do Reggae, hein? Cidade FM Net. Programa Cidade do Reggae. Cidade do Reggae. Produção e apresentação. DJ Francélio Pedra. Everything with you. Once a man, twice a child. You're never too old to learn, yeah. But in perfect fire, you'll surely be burned. It can make you happy, it can make you blue. Lord, that's what loving you surely, surely do. If you give your heart to someone that's untrue, Cidade do Reggae. No comando, Trancélio Pedra. E a sequência mais venenosa do Brasil. Give thanks to you, Mr. Sun, oh, yeah. Cidade do Reggae. By Mr. Sun, shining through my window, I say hello, sun. I say hello, sun. I say hello, sun. I was so glad to see the sun come shining through. I jumped out my bed, I've got a lot of things to do. Can't waste time, time is so precious to me. I can't waste time, time is important to me, yeah, important to me. Oh yes, if I should waste time, I'd be behind the line. And who to tell, I might even lose my mind. Cidade do Reggae. Muito bem, vamos nessa. Aqui as pedras rolam pra você até as 10. Aqui toca qualidade, hein? Cidade do Reggae. Sit down and count the hours that you have spent. Cidade do Reggae. Programa Cidade do Reggae. Cidade do Reggae. Produção e apresentação. DJ Francélio Pedra. Programa Cidade do Reggae. Produção e apresentação. DJ Francélio Pedra. Todo mundo ligado. Cidade FM Net. Friend, and you say you'll be lost to the end. Everywhere, every place I go, people ask me if I don't know. You're no good, but mine, grudgeful. You're bad mine, you're grudgeful. You say you're envious. You're bad mind, you're grudgeful. You say you're envious. Say you're trying to see me go down, but you know I'll forever wear your crown. What kind of friend you are, trying to see me go down. You're bad mind, you're grudgeful, you say you're envious. You're bad mind, you're grudgeful, you say you're envious. Cidade do Reggae. Say you're trying to see me go down, but you know I'll forever wear your crown. What kind of friend you are, trying to see me go down. You're bad mind, you're grudgeful, you say you're envious. You're bad mind, you're grudgeful, you say you're envious. You're bad mind, you're grudgeful, you say you're envious. You're bad man, you're grudgeful, you say you're envious. You're bad man, you're bad man. Oh, you're bad man, you're grudgeful, you say you're Programa Cidade do Reggae. Produção e apresentação. DJ Francélio Pedra. Cidade do Reggae. E o melhor da Jamaica. A melhor sequência jamaicana. Cidade do Reggae. Você está ouvindo Cidade FM Net. Som da Jamaica você ouve aqui. Cidade do Reggae. Programa Cidade do Reggae. Produção e apresentação. DJ Francélio Pedra. Cidade do Reggae. No comando, Francélio Pedra. E a sequência mais venenosa do Brasil. Cidade FM Net. Beleza, tá aí, bacana, mais um clássico bacana, bonito pra você curtir aqui, isso comandado aí pela equipe de vinil Casa da Música, Ricardo e Fabiano, hoje por aqui ao vivo, detonando uma sequência, né? E Souza, a rapaziada aqui tem até esse vinil, né? Mas aí não vê na bagagem hoje, mas ficar te devendo aí, tá bom? Na próxima aqui, quando eles vierem novamente aqui, vamos aqui fechar aqui a programação de hoje, mas antes aqui eu quero bater... Falar aqui, explicar mais um pouquinho a agenda, Ricardo. Passar a agenda pra galera aí, desse final de semana que tá vindo aí. Esse final de semana... Peraí, só um minuto aí. Só... Isso, pode ficar à vontade, vai lá. Final de semana, sábado, nós estamos ali no Quintal do Chope, né? Segunda Arraial das Mulheres do Fluxo, né? Isso é aquele reggae forró, né? Também vai ter... A mistura, né? Mistura. Tá certo, tem que misturar. Pra quem não sabe, o Quintal do Chope é ali na Rua 7, próximo ao Clube do Moraes. Pronto, tá aí. E no domingo, a domingueira, nós estamos lá no bar do Zé Wellington, junto com a turma das atualidades. Das atualidades. E tem um aniversário da nossa amiga lá, Rosana Braulio, também. E a gente tá por lá. E também queria divulgar aqui que em agosto tem a super festa aqui organizada pela minha comadre aqui, Silvia Letícia, Fabiano Rutz. Certo. Que é o Vinil Homo, né? E, eles estão trazendo diretamente São Luís, a Elizabeth de Lago, no dia 10, aqui em Timon, no Espeto 70, ali próximo ao quartel da Polícia Militar de Timon. No dia 11... Bote a mídia aqui, viu? No dia 11, no domingo, lá no satélite, no Bar do Riba. Bar do Riba, domingo no satélite, né? É, domingo no satélite, no Bar do Riba. Pronto, a agenda é grande, né? Fabiano, também, daí ter suas últimas considerações aí. Né? Agradecendo você também aqui por ter vindo hoje, bater esse papo aqui com o Regueiro, né? E agradecer você aqui pelo momento, né? Que o Fabiano é um pouco tímido, né? Ele falou muito pouco hoje. Falou um pouco tímido, mas bacana demais. Então, esse cara é uma figura. Quando ele tá no reggae, é animado, né? Quando tá no reggae, toca. Bacana, mas... Tá no reggae é outra coisa, né? Meu amigo tá certo. Mas um Fabiano aqui é um cara que eu admiro, sabe como? Quando ele tá... tocando a música, é um cara totalmente humilde, chega a falar com todo mundo, toca a música certinho lá, a música realmente do Salão do Regueiro, toca, porque a equipe Casa da Música já é diferenciada, porque toca música direto pro reggae, entendeu? Por isso que a agenda aumenta, por isso que a agenda realmente fica maior, né? Porque vocês estão tocando, não para si próprio, porque tem muitos que a gente vê, tanto no dentro do vinil, como dentro mesmo das músicas do digital. Hoje em dia, rapaziada, a maioria esquece do regueiro, mas hoje não pode esquecer do regueiro. Então, o DJ tocar entendeu? Pra si, não pô, tem. Tem muitos aí que fazem isso. Tá certo? Então, hoje em dia, você tem que tocar para aquele que tá lá para te ver. Tá indo hoje lá, você bota aquela fotozinha lá no bannerzinho, o cara, não, vou ver lá, porque esse cara toca bastante. Olha, toda sexta-feira eu toco lá no Ponte do Baixinho, lá no Cocais, lá no Bebel. Mas se um dia eu não for numa sexta-feira, a galera já diz, Baixinho, cadê o Francelli? Não veio hoje? Não tá aqui hoje? Por quê? Se identifica, né? Isso, porque hoje a galera chega lá e diz, rapaz, bota aquela música, tu tem essa música hoje, você não precisa mentir. E eu vejo muitos colegas que mentem, eles dizem assim, não, vou botar já. E aí não bota a música do rapaz, não bota a música lá do reggae. O cara vai lá, pega, se eu não tenho, eu digo, rapaz, eu não tenho essa música, mas peço uma que eu tenho do meu arquivo aqui, do meu acervo, tá certo? Você vê, eu tô tocando por aí, peça uma que eu toco. Você vê, eu tô tocando e você pode pedir, entendeu? Então, hoje tem que acontecer dessa forma. Não adianta, né? Não é verdade? A gente que trabalha, não adianta, ninguém nunca tem tudo. Principalmente e justamente, o ninguém nunca tem tudo, porque o REC, ela vem, mas só cresce, né? Beleza. O meu nome da patroa ali? Silva Letícia. Silva Letícia, encosta bem aqui, deu um toque. Convide aqui ao vivo a galera aí para o seu evento. Não, o Ricardo falou, mas você... Não, não tem problema não, é que é... Posso fazer... Vem cá, rapidão aqui, dê um toque aqui rapidão. Ela é mais tímida de que tá, né? Fabiano. Assessora da Elizabeth, né? Pois é, e justamente. Ela vem no sábado, ela vem direto ou vem na sexta, vem um dia antes? Ela vem no sábado, se ela viesse na sexta, porque o programa a gente só faz de segunda a sexta. Se ela viesse na sexta-feira, a gente podia trazer ela aqui para a gente bater uma ideia nela e com certeza reforçar mais o convite aí para a galera... Minha esposa também gosta muito dela, é fanática. Diz que eu posso estar tocando, não tiver. Mas onde ela tiver, Elizabeth, ela vai estar lá, entendeu? Então, ela disse assim, então tá certo, eu não vou ficar, não vou dizer nada. Então, Ricardo, te agradeço, obrigado aí pela presença, Fabiano. Espero ver você mais aqui aí nesse programa, que o papo foi bacana, foi legal. E agradecer vocês aí pelo convite que foi feito, vocês vieram aqui, marcaram. Dá para ter vindo os dias mais antes, mas teve, né, adiado, mas tudo ok, vieram, disseram que vinham, mas estão aqui hoje. Como e bacana, somos, né? Somos quatro, dividimos hoje dois, na próxima vez... Vem mais dois, vem mais dois, com certeza. A gente vai marcar aí, tá certo? Porque na segunda-feira é estourado mesmo, na segunda-feira os cascos mesmo rolam mesmo, é daquele preço, tá certo? Então, obrigado. Então, galera, a gente vai ficando por aqui, a gente vai encerrando mais um Cidade do Reggae de hoje. E eu te agradeço e amanhã a gente está de volta a partir das 8 da noite com mais uma edição aqui do Cidade do Reggae. Tem uma programação super especial para você, então não desgruda do rádio porque aí vem uma programação bacana para você conferir. Valeu? Muito obrigado. Aqui a gente encerra mais um Cidade do Reggae. Valeu, galera. Brigadão, hein? Tchau, tchau. Som da Jamaica você ouve aqui. Cidade do Reggae. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda com os seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa nova oferta. Você assina 350 mega e leva 500 mega com Globoplay incluso por apenas R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Isso mesmo, são 500 mega mais Globoplay por R$ 49,90 por mês no Multi. Ligue agora para 0800-720-1234. Vá até uma loja Claro ou acesse www.claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Venha ser Big, você também, vem! Vem também pra cá agora, pra Big Loja. Porque aqui tem preço baixo, atendimento nota mil. E o nosso crediário é o mais fácil do Brasil. Na Big Loja tem calçados, tem muito mais opções. Tudo em cama, beijo, banho e lindas confecções. Calçados, lindas confecções, óculos, relógios e muito mais. Passe na Big Loja. Vem ser Big você também. Big Loja,

música não para. Cidade FM Net. Mara Pavanelli, safadão! Ai, bebê! E já sou assim. Pensamento, a beleza, eu louco vou ficar. Sonho é meu castigo, seu amor é meu. Se você não for minha, eu não viverei em paz. Quero ser seu namorado, uma contação pra seu lado. Sei e não te ama, dá pra ver em seu olhar. Você também não ama, meu coração te ama. Antes que eu enlouqueça, consegui me declarar. Quero ser seu namorado, acordar. Com a mãozinha pra cima, Caruaru, canta Mara Pavanelli. Cidade FM Net. A rádio que eu adoro. Pode fazer o que quiser, até me machucar. Transborda no meu coração, só amor. Desde o momento que eu te vi, não pude acreditar. Mas eu não consegui, vem me amar. Várias queixas de você. Balança querendo encontrar o seu amor. Swing do lodo me leva, com você eu vou. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. Swing do lodo me leva, com você eu vou. Me leva, amor, meu bem querer. Me leva que assim fico louco com você. Me leva, amor, meu bem querer. Me leva que assim fico louco. O que fez isso comigo? Estamos junto e misturado. Meu bem, várias queixas de você. O que fez isso comigo? Estamos junto e misturado. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas de você. Várias queixas de você. Várias queixas de você. música boa. É aqui. Cidade FM Net. Mais uma noite que te fez citar e vai ligar.